DJ Giovanni. DJ Giovanni. Uma consagração de sucesso. Pra cima! Pra cima! Pra cima! Pra cima! E som de do boizinho. Fica no talentinho. E quebra de latinho. Pressiona pro. Agora chegou o Jameson. Os amigos da cortiça com o Giovanni. Quebra de latinho. Pressiona pro. Ao som desse pontinho. Fica no talentinho. Pontinho, fica no talentinho, quebra de ladinho, flexiona, flexiona, flexiona. As novinhas da gaiola, tô na onda embrasada, o criador da brincadeira, que toca o grave na quebrada, o balão já tá aceso, e eu já tô bem cujo, brincadeira. E fevereiro começa, bloco arrastando as equipes em Barcarena, esse ano vai ter Giovanni por lá, meu irmão. DJ Giovanni Oliveira. DJ Bebac. Pra cima! Sim. Sábado, dia 1º, tem aniversário do Tribo. O lançamento da nova música das patroas do rock. Vai ter Guerreiro Tribal, Frickson, Super Novo Aparecido e Cachaça Laje. Participação dos DJs Adriano Mix e Giovanni Oliveira. Sábado, dia 1º, lá no Bazara. Gira, Giovanni, vai! Que isso, WM? Eita, me chamou pra bagunça, hein? Primeiro round, segundo round. Vai ser os dois rounds com elas batendo no paredão. Se daí. Prepara aí. Chama. Vai. Ah, o que é isso? As novinhas do baile entrando em conflito. É que entre elas tá rolando um atrito. Tá vendo, Tamiris? Comigo não tem frescura. Mas talento, vai que sabe mais. Vai começar! Vai começar o combate. Bora, dama, vai! E agora? Oi, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Oi, soca, soca, toma, toma, bate, bate com bora pro segundo round, daí. Vamos embora, vamos embora. Chama ela. Vai começar o combate. Vai. Oi, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate, vai. Frente, lá vem elas, minha gente. Elas tão puta com a gente porque nós é cachorrão. Nós tumultuando, nós encosta para tudo. Só porque nós anda junto e para tudo no bailão. Uma descia até embaixo, o Guga não olhava não. Uma jogava na minha cara e eu nem dava atenção. Depois de serem persistente, não foi nada diferente. E no final do baile ela deu a chefe pra gente. Assim é que eu gosto. Feliz Natal! Feliz... Já passou o Natal? Feliz Natal! Passou no 2020 já! 2020 é o quê? É só contatinho novo! 2020 é só contatinho novo! 2020 é só contatinho novo! Feliz Natal! Feliz Ano Novo! Feliz Natal, feliz ano novo. 2020 é só contatinho novo. 2020 é só contatinho novo. Oi. Virou o ano, não adianta chorar. Oi. Virou o ano, não adianta chorar. Quem eu peguei no ano passado, 2020 não vou pegar. Oi. Virou o ano, não adianta. Bora, Tribão, pra cima! Giovanni Oliveira. Novinha fica de quatro e pina bunda e começa a rir. Novinha fica de quatro e pina bunda e começa a rir. Novinha fica de quatro e pina bunda e começa a rir. Kika pra mim, kika pra mim, kika pra kika pra kika pra mim. Kika, kika. Gordo da Nike, meu irmão. Mas kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika pra mim. Kika, kika, kika, kika, kika, kika, começa a rir. Eu vou te atravessar, tu vai ter que dar pra nós. Vou te levar nas alturas, tipo super-herói. Tu kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika. Será que é hoje, hein? Paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. Cabelo ok, marquinha ok. Tá tudo ok, tá? É ok, a unha tá ok. Pronta, vai! Brota no bailão pro desespero do seu ex. Brota no bailão pro desespero do seu ex. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. Cabelo ok, sobrancelha ok. Maquiagem ok, a unha tá ok. Toma! Olha, já foi gravar na primeira fase do CD ao vivo de Arrocha e Marcante. É. É o Gugu e o Pierre e os caras tá pra negócio. Só tem um moto, não tem helicóptero. Vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. DJ Gugu é o piloto e o Pierre é o copiloto. O Gugu é o piloto e o Pierre é o copiloto. Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra outro. O quê? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra outro. Vai, vai. Tu vai dar pra um? Vai. Tu vai, vai dar pra outro. Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar um... Bora, Marcarena! EJG5! Pra cima, Cervão! São os quatro caras que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida se amarra. Jogador, empresário... Artista. Não se amarra por DJ, não, pô. Dono da quebrada. E o dono da quebrada. E o dono da quebrada. Então deixa ela. Deixa ela. Tirava, tirava. Vai, vai, vai. Essa festa. Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o DJ Guga de invadir. Bora, Thay, bora, dama. Bora, Rodrigo, vai. Vara e xereca. Vara e xereca. Vara e xereca. E comemos vara e xereca. Vara e xereca. Vara e xereca. Vara e xereca. E comemos vara e xereca. Cheguei. Oi. Oi, cheguei. A festinha vai começar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Nós nem era convidado, já levei uma pro quarto, nem sabia quem era a gente. Tomou só tapa na cara. Andrinho Mercenário, lá do grupo dos irmãos da estrada com a gente. Tomou só tapa na cara e saiu com orelha quente. Pierre, se eu te contar, você não acredita nas ideias. Comi a dona da festa, era aniversário dela. Comi a dona da festa, era aniversário dela. Senhoras e senhores, bora, Marcarena! A espera acabou. Giovanni Oliveira está na área. A popularidade. Popularidade, disciplina e o profissionalismo. Vamos dar o show, meu DJ. Divirta-se. DJ Giovanni Oliveira, let's go play, manda ver. Giovanni Oliveira, o homem é bom, o homem é espetacular. Só quem tá solteiro bota a mão pra cima, bota a mãozinha pra cima e bate na palma da mão, bate na palma da mão, tchá, tchá. Bora começar, bora, bora começar, começar. Bora começar na pressão, e na pressão, na pressão. Vai e vai, vai e vai. Bota na pressão, bota, bota na pressão. bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Quem tá de chapéu aí, bota o boné pra trás. Bota o chapéuzinho pra trás que vai começar, meu irmão. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonézinho pra trás, só caçando puta. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonézinho pra trás, só caçando puta. O DJ tá na área, tá pronto pra explodir. O DJ tá na área, tá pronto pra explodir. Tá pronto pra explodir. Tá pronto pra explodir. Tá pronto pra explodir. Tá pronto pra explodir. Pra explodir. Também com a gente, já confirmando a presença de a primeira lá no Bazar com o Gervan. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher no Pará. Na pressão, na pressão, pressão, pressão, pressão. Vai pra puta que pariu. Só quem não tem saudade da ex aí. A primeira coisa que subiu da minha vida. Vai pra puta que pariu. Nunca mais me liga. Vai pra puta que pariu. Nunca mais me liga. Você foi a melhor coisa que subiu da minha vida. Você foi a melhor coisa que subiu da minha vida. É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez. É hoje que ele paga todo o mal. Será? Que ele te fez. Cabelo ok, marquinha ok, sombra cilha ok, a unha tá ok. Planta no bailão pro desespero do seu ex. Planta no bailão pro desespero do seu ex. Bora na Tocuna, bora Sérgio pra cima! Toma mais essa! Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Soberu não dá. Soberu não dá. Namora não dá. Namorada não. Namora não dá. Namorada não. Meu coração não. A pressão não para! Atenção! Senhores passageiros do Rock Doido, o quê? Parar para a decolagem. Eu tô voando alto, segurando a luta e trabalhando dobrado. Eu tô voando alto, DJ Giovanni Oliveira. Trabalhando dobrado, todo show elas tá me querendo. Sabe que o Pose é o cara do momento. Fumo a da brava pra poder passar o tempo. Jameson, amigo da condição, tá no CD ao vivo, Jameson! DJ Giovanni Oliveira. Tudo tá de lixo, mas é rede pra ninguém. Na pressão, vai! Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Rio. Vai ver, não vai, quer ver o que? Do tozão te faz mexer. Adriano! PPG, e a comitiva da oficina do Barra! Pode começar, assim, pode começar. Começar, vai! Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Tu vai fuder no seu piranha dentro do helicóptero. Alessandra Nanda! Seu piranha! E as bandidas! Vai dar ou vai descer? É! Ninguém vem! Toma, vai! Produção! Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra outro? Tu vai dar pra um? Tu vai dar pra outro? Tu vai dar pra um? Toma aqui, toma aqui, toma, toma! Toma, vai! Eu vou pro baile da Colômbia. Bora gordo da Nike! Esse mês tá sorrindo, é bandido pra caralho. Vai, vai, vai, não resiste. É bandido pra caralho e as novinhas não resiste. Qual a risada que ela gosta? Diz aí! de bandido. Como é que é? Valendo a risada de ladrão, tá ligado? É. Pode crer. Pode crer. Eu gosto da risada da Thay, isso sim, pô. Eu gosto de moreno, tatuado, cara de bandido. É bandido pra caralho e as novinhas não resiste. É bandido pra caralho. Batidão, batidão, batidão. Toma, vai, vai, vai. Doido, vestida de supreme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo, ela treme, treme, treme, ela treme, pra cima! Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, só quem não tem hora pra jogar em casa, bota o braço lá em cima aí! Só quem é do Paysandu, bota o braço lá em cima aí também. Quem é do Remo, do Flamengo, do Corinthians, bota o braço lá em cima. E o Zé Mone vai botando pra cima aqui no tribo. Empresário, artista e o DJ Giovanni. E o DJ Giovanni. Pra cima! Tchá, tchá! Tchá, tchá! Tchá, tchá! Vai, vai! Comitiva lá do Turuí também! Todos dormindo, ficamos só

Bora, Piché, bora, Lan Ruiva! Gira, vó! O tempo vai me ajudar a superar. Vamos ver se eu consigo. Eu quero me libertar. Nosso amigo particular também, Adriano, na oficina do Barrão. Bora, Adriano! Itália, Sena, tá, Nanda e as bandidas Rui! Queira se confundir zero. Me jogou como lixo na casa e a raiva me dominou. Sofri calada na sala toda noite. Me jogou como lixo na casa e a raiva me dominou. Sofri calada na sala toda noite. Cascavel! Hoje eu vou curtir o fuxico doido. Com DJ Daniel e DJ Fernando, fuxico doido. Pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, vai, vai. Vai, moleque doido, vai, moleque doido, vai, moleque doido, vai, moleque doido, vai, moleque doido, vai, moleque doido, vai, moleque doido, vai, moleque doido. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. E os amigos da Curtição. A das Paca Prima também. Põe o capacete, põe o capacete, põe o capacete, vai. Põe o capacete quando tu andava a pé. Elas não queriam não, agora que tu tem uma moto. Elas senta, te abraça e empina o rabetão. Empina o rabetão, empina o rabetão. Rabetão, rabetão, empina o rabetão. Empina o rabetão, empina o rabetão. Rabetão, rabetão. Põe o capacete e sobe em cima da motona. Solta o barulhinho que as novinhas se apaixona. Estancou? Acelera! Acelera! Pra cima! Idiota! Idiota! Idiota! Idiota! Toma o chifre pra caralho, quer sentar na minha pirata. Bora, Barcarena, assim! Eu tô gostando de uma prostituta. Ela é linda, ela é pura. Ai, que delícia de mulher. Eu tô no rock como uma prostituta. Olha quem chegou, parceiro. Ai, que... Doutor Rivi Alves, Clemen Batista. Ai, que... Já do lado esquerdo. Do lado esquerdo. Bora, Rivi, pra cima. Andrinho Mercenário. Mais pálvora. Um back de um metro, onde é que eu encontro? Um back de um... O Andrinho quer! Yeah. Mais pólvora! Pra cima, Barcarena! Giovanni Oliveira! Alô, Belly! De segunda a segunda no trabalho, minha vida é só estresse e cansaço. Acordo 6 da manhã. E o Giovanni? E vou dormir sempre de madrugada. Isso é uma palhaçada. Minha vida anda tão sem graça. Meus amigos vão pro São Moraes com DJ Daniel. Tô precisando de férias. Férias. Eu vou sair com os maluquinhos. Vou no Moraes dar um rolezinho. Tô precisando de férias. Férias. Eu vou sair com os malucos. Toma mais essa! Se engravidar, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na pepeca. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas. Que o Gabriel comeu minha tia. Fica do que tá tocando. Toma, toma, toma, toma, toma, toma na pepeca. Toma, toma, toma.

Lohane Araújo. Lohane Araújo. Você me amou do jeito que eu te amei. Foram tantos planos que a gente fez. Eu acreditei, acreditei, acreditei. Agora vem dizer que não me ama mais. E os planos você nem lembra. Agora o que eu faço com o seu amor? Eu quero ir. Marcia e André no mix também pra meter ficha aqui no tribal. E tá só começando a onda, minha irmã. É. Quero ir com você. Então fica. Então fica. Alanzinho, simplesmente romântico. Mais uma vez você ficou solteira. Tirou coraçãozinho de outro contato. Tem alguém batendo na porta do seu passado. Passando pra ver se você tá bem. Um oi sumida não faz mal pra ninguém. Eu não preciso mais te provar nada. Que você só vai dar certo com a pessoa errada. O que, Jambô? Se não dá certo com ninguém. É. E eu deu errado com todo mundo. Será? A gente só presta junto. A gente só presta junto. Você não deu certo com ninguém. Eu deu errado com todo mundo. A gente só presta junto. A gente só presta junto. Depois que a gente largou, será onde é que arrumou todo esse ódio de mim? Agora eu tô aqui, num bar de cutela, abrindo cerveja com dente, tentando te passar pra frente. Quem dera, porque você não me bloqueou pra eu parar de chorar em cima da tela. Eu vou trocar meu celular no Nokia tijolão, que só manda mensagem e faz ligação se eu ver mais um vídeo seu sem eu sendo feliz. Certeza que a minha vida vai tá por um triz. Me mata não, essa internet virou arma na sua mão. Eu vou trocar meu celular no Nokia tijolão, que só manda mensagem e faz ligação se eu ver mais um vídeo seu sem eu sendo feliz. Certeza que a minha vida vai tá por um triz. Me mata não, essa internet virou arma na sua mão. Alanzinho, simplesmente romântico. Banda Mega. Espaço do Bico começando. E o Giovanni vai girando uma atrás da outra, assim, Chiquinho. Ah, se outra boca me tirasse o gosto do seu beijo. Ah, se uma borracha apagasse todo meu desejo. É o Chiquinho de dinossauro, meu. Um carteiro em vez de Cross. Trouxesse você. Se eu apertasse um botão e pudesse te ver. Agora formou a banca, meu irmão. James, os amigos da curtição. Hoje um do outro. E o Ireno Cabeção, meu irmão. Nasci ano. Até rimou, curtição e cabeção. É. Desisti, ainda que me trate assim tão fria. Porque nossos corpos dormem separados. Alanzinho, simplesmente romântico. Tá começando logo o Marcinho André no mix. O homem do sono 40, meu irmão. Necessidade de falar que me viu sofrendo é mentira. Não acredita. Se o povo falou que me viu chorando, mentiu. É fake news. É fake news, é. Você acha que eu tenho cara de alguém que sofre por alguém que não tem coração? Você acha acha que pra te esquecer tô tendo que usar medicação. Cê tem razão. Te esquecer, eu tentei, tá escrito nesse olho inchado que eu não superei. Seu pulo. Sabe o lado das poca prima? Tá dizendo com a gente. Vida, mas... Melhor pela moral, tamo junto. Te esquecer, eu tentei, tá escrito nesse. Já primeiro voltar com o Giovanni lá na sede do Bajara, meu irmão. Se eu pudesse, eu lavava você na minha vida, mas amor não sai com. Falar que me viu sofrendo é mentira. Você terminou com ela e tá chorando. Quer água com açúcar ou meu amor? E se eu te contar? Rodriguinho Mototáxi! Para Espeto! Rodriguinho hoje tá rock doido, meu irmão, pelo amor de Deus! Giovanni, vai! Que coincidência, ó. Eu sozinho e você só. Por que que a gente não se amarra? Um a outro e dá um nó. Eu sei você quer desistir. Virei no cabeção, amanhã formou, amanhã domingo. Mas tenho uma conta mal sobre após a vitória do Maior do Norte, meu irmão. Antes de desistir do amor. Passando o gartão 18 também. Sim. Tá na área, bora gartão, meu irmão. Por favor. Como é que é? Banda QM. Você tem. Começando, vai. Pra mim, olha aí. Qualquer coisa aqui que me mantenha perto de você, posso fazer cafuné no... É, Damon, homem chegou logo no 40 logo. Som, sei lá, até prova seu beijo, pra ver se vai, vai me arranhar. Eu posso ser fiscal do seu olhar. Bora, James, bora, Nath! Não precisa apagar. Passando o seu banho! Sua toalha, pra quando você sair do banho. Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. E quando diz aí, vai! Para alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Mas antes de amar meu bem. Só começando, Giovanni! Giovanni na rede! Olha a China CD! Vodka Slova! Sarra e sarra rodada, menino! Já já tem o sono 40, já já, meu irmão! Eu sei que você fala por aí que não. Jura que é de pedra o seu coração. Mas na madrugada vem me procurar. Eu era só um lance, uma distração. Meu corpo era sua diversão. Amiga Tamires também, tá, Julinha? Dama Rodrigo Daniel e as patroas do rock com a gente, meu irmão. Cheiro de amor do mar. O quê? O cheiro de amor do mar. Caiu na madrugada e vi que tá errada, tá desesperada. Luta pra me encontrar. Não deve... Bora, gatão! Bora, Nasce, bora, Nasce, vai! Bora, cabeção, tá de toque? Bora, meu irmão, bora, digação! Eu prometi não mais te procurar, mas hoje não é meu dia de sorte. Achei sua foto no meu celular, não te esqueci, me diz como é que pode. Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente. O álcool não apaga. Parceiro esperto também, Sarabana! Rodriguinho Mototáxi!